Xanema 258, solos 43, para manter a minha escuta, livrando à direita, pode ser usado Alfa, chamante da Juliette. Chamante da Juliette, mantendo a sua escuta, 258. Uno 606, desce, mantém 2000 pés, o ajuste na 093, reporta estabilizado em LS X-Ray da pista na 0. 2000, ajustado 1013, reporta estabilizado em LS X-Ray da pista 10. Informa Victor Mike Charlie. Ciente. So 1714, establishing the final approach, we have run an inside. 1714, complete final, call now Salvador Tower, 118-6. 118-6, bye-bye. Good. Good evening, go 1714, final runway 10, good on lock. One 714 has zero traffic in sight, can it is 1013, wind 170 degrees, 04 knots, let you land your runway 10. Roger, cleared land on runway 10, go 1714. Décima, 6258, Juliette, portão 1-1. Juliette, 1-1, grato. Stan 3891, décima, mantém 4000 pés. O ajuste 10-103, autorizado chegada BONF, acione identificação. Chegada BONF, 4013, 3891. Passando duna, complete aproximação, chame a torre na noite decimal 6. 8-6, já visual com o aeródromo, no 606, obrigado, boa noite. Boa. Salvador, boa noite, 06, na frente da chave. Passa para o 1-0 para Natal. Confirme. 1-0 805 Natal. 805, escute a informação. Charlie, aguarde coordenação e cópia Natal, só confirma o nível. Pode ser o 410. Sim, eu estou autorizado a 37, aceito ou quer o 410? Aceito. Só um minutinho para cópia. One 714, underground at 48, remain my frequency, text via Alpha and Juliet, gate 02. Via Alpha and Juliet, gate 02, on your frequency, 1714. Oi, Salvador, boa noite, Golo 606. 606, boa noite, o ajuste em Salvador é 1013, vento no 50 graus, 4 nós, pouso autorizado na 10. Livre pouso, 10, Golonia 06. Na escuta? Noite. Confirme o seu portão estimado para o push. Portão 10 ou 02? Lumia 06, solou 51 para o táxi, chame na frequência 118 decimal 95. 1895, o Lumia 06, obrigado. 1805, cópia. Cópia. 1805, autorizado Natal 370, via Perzulu 10. Decola da 10, curva esquerda, saída Puca, transição Zipar. Controle 120 decimal 8, transponder 5112. Autorizado Natal, seu 570, via Upper Coluna 0, decola da pista 10, primeiro curso é engenheiro, saída Puca, transição de par. Controle 120 decimal 8, transponder 5112, voo 1805. 1805, correto, reporte pronto. Alugou 06 neurônio, escuta, mano. 606 via Alfa, repórter Centro da Juliette. Tente uma chamada na 1895, por favor. 1895, positivo. Eu sei. Senhor, boa noite, Azul 4062, passando 170 para 150. Azul 4062, boa noite, SN identificação, autorizado chegada a Mari, desse mantém o nível 050, o ajuste no 093. Azul 4062, vai descer 050, na chegada Mari, o LSX vai dar 10. Confere, o 050 é um nível ou uma altitude? Nível 050, 4062. Ah, sim, a gente toca. Nível 050 em ajuste padrão. Bom. 3891, o DES mantém 2000 pés, o ajuste no 093. Reporta estabilizado do ILS aqui, Rei da Pista no 0. Obrigado. Como é que é a escuta, 219? O voo 901, posição 01 para o pushback. Autorizado 901, reporte TAC, 1805. Reporte TAC, voo 901. Charlie Salvador, boa noite, Web 5897. Informação, Charlie. 5897, boa noite, aciona identificação. Autorizado chegada Mari, desse mantém o nível 060. O ajuste no 0 no 3. 1013, desce ao 060, na Mari 5897. Então, 3891, passando Duna, complete aproximação, torre no 8, decimal 6. Completa as 8691. Azul 4062, desce, mantém 2 mil pés, o ajuste no 0 no 3, reporta estabilizado no ILSX Rei da pista no 0. Azul 4062, vai descer 2 mil pés, 1012, o ajuste. E reportar. Gol no 643, redução para 2209. 2209, 643. Torre Salvador, o 3891, final do rechecado. Abjet 5897, deve se manter em nível 050. 050, 597. João no 643, deve se manter em 3 mil pés, o ajuste no 0 no 3. 3.013, 3.43. Salvador, San 3891. Diga 3891, como recebe agora? Agora recebe alto e claro, terceira chamada, posto Simbra, trem checado. 3891, tem pouso autorizado na pista no 0, 150 graus, meia dúzia de nós. Livre pouso no 0, 3891. Boa noite, para o com 1-2-1 na borda, tomando 02-02, alterna Maceió. 805 via Índia, 1013, reporte, atmosfera pronta. Via Índia, porta pronta, atmosfera, boa noite. Controle do 4062, confere o Kennedy, por gentileza. 1-0-1-3. 1-0-1-3, obrigado. Nada. Uno 643, vetoração para sequenciamento, curva direita para o A230, o limite é localizador. Direita 230, limite é local, 643. Pronto, pode ser, boa noite, 05. 05, após o tráfego na curta, linha mantém. Após o tráfego na curta, linha mantém, boa noite, 05. São autorizados, chegada a Mari, desse mantém o nível 060. O ajuste 1-0 no 3. 060, chegada a Mari, gol 1-8-9. Oito, décima tem 4 mil pés, o ajuste no 0 no 3, está livre da restrição de altitude na posição ETAP. 4.013, livre da restrição ETAP, 5897. 1891 no 04, na minha escuta táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. frente, à esquerda, a partir do LS 3891. Décima navegação, voa Duna, décima mantém 2000, ajuste no 0 no 3, reporte estabilizado no ILS X-Rei da pista no 0 com 1809. Duna reduzindo, reportamento estabilizado 643. Estabilizou no ILS X-Ray Azul 4062. Azul 4062, passou Duna, complete aproximação, torre na noite, decimal 6. 18-6, Azul 4062. Até a próxima. Até. 3891, por gentileza, chama na frequência 121, decimal 9. 219, grato. Jet 5897, desce, mantém 3 mil pés, o ajuste no 0 no 3. 3.013, 5897. 1896 da Gol, desce, mantém 4 mil pés, o ajuste no 0 no 3, está livre das restrições da posição e tá. 4.013, desce, mantém 8, 9. 805 da comando 07, controle 120, decimal 8. Controle 208, boa noite, Jack 5. Controle, boa noite, Jack 5, saindo da PUCA. 1805, boa noite, contato radar na decolagem, submantém o nível 370, saindo da PUCA. 643, completa aproximação, torre no 8, decimal 6. 86, foi o 643. Jet 5897, desce, mantém 2 mil pés, o ajuste no 0, no 3, reporta estabilizado na ILS que se rende a pista no 0. 2003, informa estabilizado, 5897. Boa noite, 643. Boa noite, continua a aproximação, reporte, marcador externo, baixado e travado, ajuste no 0 no 3. Marcador externo, baixado e checado, 643. Torres Salvador, Sun 3, 152, informação Chai, autorização Marcelo. Sun 3152, Charlie, correto, ajuste no 093, aguarde para cópia. Aguardando, tem a saída. Puca Jamo Caju, tá autorizado 330, aguardando para cópia. Puca Jamo Caju, aguardando. Externo, passou e checou, 643 é gol. Sente que aproximação, guarda na pista livre, gol no 643. Você escuta, 643. Azul 4062, saldo azul no 0, vai livrar a direita, prosseguir na Alfa, chamará antes da Juliette, na minha escuta. A direita, prossegue na Alfa, chama antes da Juliette, na sua escuta, azul 4062.